Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui, escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar! Minhas bichas! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, aquele podcast que não fala sobre nada, Chorume, é hospedado aqui no chorume.com.br, aqui do meu lado esquerdo, ele que é a Márcia Goldschmidt dessa geração, Gabriel Asbar. Olha, eu acho que não é uma honra ser comparado a ela. Você não é digno, né? Não sou digno, tudo bem. Jamais. E ele aqui, que toda vez que você tem que ligar pra ele, você tem que falar alô, Cristina, senão você perde seus prêmios. Não, diga alô, Cristina. Ele, Wesley Zop. Olá. Sucinto, né, Wesley Zop? Aqui na apresentação ele fala 2 segundos pra falar 40 minutos durante o... Não compensa uma coisa ou outra. Não, eu acho que compensa. Ele acha que se ele falar menos na apresentação, ele vai poder falar mais durante o episódio. Eu tenho mais crédito de áudio. Com certeza. E hoje aqui, 2 visitantes, um casal que dispensa a apresentação. Primeiro, porque são 2 grandes fãs do Chorume, óbvio, não tem como não ser. E dois gigantes fãs, né, porque são... O casal de gigantes aí, pra quem acha que não existe, é o casal de gigantes Lucas Lombriga e Juliana. Juliana Boza ou não? Juliana Lombriga. Como você quiser. Então tá bom. Diga olá pra galera aí, pessoal. Olá. Olá. Tá vendo? É isso. Obediência. Sucinto, é isso. Sucinto. Eu quero o teu tempo também. Aê, quer, quer um tempo pra contar histórias desse podcast? Podcast que hoje o tema é sobre o quê, Gabriel Asmar? Você que é o maior apresentador de nomes de temas aí. Como os ouvintes devem ter imaginado pelas nossas apresentações... Fala sobre casos de família. E sobre o título do podcast também, né? É, eles leram o título. É, não sou talvez analfabeto. Sim. Então temos aí, mas antes, é hora dela, a leitura de e-mail. Que alívio. Não. Recebemos um e-mail aí, raríssimo a gente receber milhões de e-mails, né? Mas dessa vez foi. Vai ler um só. Vou ler um só. É. Para o seu podcast só de e-mails, né? Então, Leandro Lopes mandou um e-mail pra gente. Quer que eu leia aqui? Por favor. Então coloca uma música triste de leitura de e-mail. Peraí. Música emocionante. Música emocionante por quê? Porque eu me emocionei ao ler esse e-mail. Provavelmente vocês se emocionaram também. Pode ser essa música? Chorume, vírgula. Eu ouço vários podcasts todos os dias. Só existe um podcast que me faz pausar o programa para rir, que é o de vocês. Ponto. Oh. Esse foi bonito. Todos os outros me fazem sorrir no máximo. O de vocês tem um humor tão próximo do que eu mesmo tenho, que me faz sentir aí, no meio. Talvez seja meio pornográfica essa parte. Sim, meio estranho. Mas tudo bem. Me sinto em casa. Meu e-mail era só pra isso. Gosto muito do Chorume. Ah! E uma coisa a mais, dá pra vocês colocarem o áudio em mono? Uma crítica pesada. É que tem gente que é mono. Monobola. Temos um exemplo aqui. É, por isso, acho que é isso, que dá pra falar por o áudio para monobolas? Porque tem gente que é monobola. Tem que ter um ajuste. Assim como... Como o Osmar. Então, na verdade, o som do podcast era estéreo. assim como o Gabriel, que também é estéreo. De qualquer maneira serve pro Gabriel. É, de qualquer maneira, o cara é um grande fã do Gabriel. Esse podcast é pra mim, realmente. Exato. Mas o... Mediante o meio do Leandro, a partir de semana passada, já está disponível em mono o podcast. Pedimos para o editor por colocar em mono, monobola. Então, então todos os públicos serão atendidos. Não importa se você tem duas ou uma bola, você tem direito a ouvir esse podcast. Se você pode ou não ter filho. Isso. Lembrando que ele falou que ele ouve vários podcasts e só com o nosso que ele ri. Ele pausa para poder não, ele rir. Pausa, mas talvez pause porque... Puto, que vergonha desses caras. Ou os outros podcasts que ele ouve é bíblico também, né? Não tem tanta graça. Pode, né? Ser, pode ser, pode ser. Mas, é. Aí não, vai... sem nada contra. Muito obrigado, Leandro, aí continua ouvindo. Indica esse podcast aí pra pessoas que você odeia, pra pessoas que você gosta e, sei lá, quer romper uma relação e não sabe como. Sei lá, sim. Tem várias opções aí. Alguém constante. Mas é. Baixa todos os áudios, grava num CD e entrega de presente. Exato. Acho que fica legal. Mas eu fiquei emocionado com esse e-mail. Confesso que escorreu um licor anal brevemente. Isso não quer dizer emoção. Você acha que não? Já te falei que isso não é emoção. Ah, eu imagino que sim. Isso tá bom, vai. Pingou, chegou a pingar. Pingou ardido, né? Pingou ardido. Tá, entendi. Eu... Licor de menta. Na boca, mas dessa vez foi no cu. Ardiu. Então fiquem aí, vamos para esse podcast que promete falar sobre casos de família. Não família, não necessariamente que estivemos envolvidos diretamente, mas aquelas lendas que percorrem a nossa família faz 30 gerações, no caso do Wesley, e as histórias chegam até hoje. Se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Como já é uma tradição aqui nesse podcast, as histórias começaram por ele, que é o que viveu mais, já tá há 3 mil anos aí. Começa contando, Wesley Zobb, então, aquela história da sua família, do cara que fez a manjedoura pra Jesus, do tamanho errado. E depois ficou pro Brian. Exato. Não era essa que eu ia contar. Então conte aí uma história aí. Quando eu estava no colegial, no terceiro colegial, a gente falou assim, assim que acabar, vamos pra praia. E assim que acabar, vamos ficar bêbados com licor de menta. Sim, também. Você já contou essa história. Não, mas não era isso que eu ia contar. Ah, não. E o meu pai, divorciado de minha mãe, mora na praia. Sim. Eu falei com ele, falei, a gente não tem que pagar nada. Falei pros meus amigos. Falou pra galera. É, a gente não precisa pagar nada. Você é o bonzão, você é o legalzão. Vamos na casa do meu pai. Meu pai tem casa na praia. Mas ele sabe sempre que é o seu bonzão, né? Só que eu liguei pro meu pai, falei, ó, pai, estamos combinando. Isso era abril. Liguei pro meu pai e falei, ó, no final do ano a gente vai aí, tal, passar o Réveillon aí. E pode ser na sua casa? Pode. Quantas pessoas vêm? 5 pessoas. Eu mais 4 pessoas. Pode. Mas cabe. Primeiro você comunicou, né? Você não pediu a permissão, né? Não, primeiro eu comuniquei. No final do ano, primeiro eu comuniquei. Depois você perguntou, pode. É, não, depois eu perguntei. É, tem jeito? Tem não, jeito. Daí ele falou, não, 5 pessoas, tranquilo. Se vier mais gente, me avisa, que daí a gente dá um jeito aqui. Falei, tá bom. Daí foi passando isso, abriu. E o pessoal foi espalhando a notícia que ia pra praia e tal. Pai, tem mais 2 pessoas, agora são 7, pode ir, dá pra ir? Não dá, 7 pessoas caras. Vai que tranquilo. É, tá bom. Daí, ó, tamo indo em 2 carros, pai, 10 pessoas, pode ir. Ah, aqui é grande, cabe todo mundo. Falei, putz, beleza, né? Eu vou ficar o papapá da escola aí, tá bom. Apesar de ser o terceiro ano, então... Ó, tamo, 3 carros, pai, dá pra ir, cabe? Porque eu vou falar pro pessoal que não cabe. Falei, não, 15 pessoas? Três carros, 15 pessoas. Falei, faz a então conta. Então pode vir. Então pode vir, cabe. Vamos ver se vai passar de ano mesmo. Eu comecei a pensar, pô, é grande a casa mesmo, né? Porque eu nunca tinha ido lá. Tá bom. Casona branca, ele fez uma praia. Eu falei, bom, vamos nessa. Daí no final, até uns outubro, se eu não me engano, a gente tava indo numa van. Daí eu, pode ir, pai? Pode ir. Tá bom. Só que daí tivemos a ideia genial em novembro de fazer o reconhecimento do lugar. Fazer uma prévia, pra poder não se perder na hora de chegar e tal, vamos lá. Daí em novembro a gente foi. Fomos em um carro. Em quando de novembro? Era feriado? Eu acredito que... Acho que ou você perdeu aula pra ir? Não, não. Tô preocupado. Foi 15 de novembro. Tô preocupado com sua educação. Foi na proclamação. Ah, tô doido. Foi na proclamação da República de verdade, não era feriado. Aí. Sim. Ah, era no dia. No dia da proclamação. Sim, sim. Depois virou feriado. Depois virou feriado. É, sim. Daí eu falei, pai, passa o endereço aí que a gente vai. Onde que é? Guarujá. Falei, ô, foda. Ô, caralho. Qual o bairro? Morrinho 3. Não conheço os bairros de lá. Mas se você pensar que o 3, ele é a evolução do 1 e do 2, sim, já... o Morrinho, tá bom. Notou, rua tal, beleza. Tá. Foi com o carro só, começou... Desde, beirando a praia, a gente foi procurando o bairro, né? Oh, onde que fica Morrinho 3? O pessoal meio que falava, Morrinho 3? Eles ficavam meio assustados. Falei, não, mas o que vocês vão fazer lá? Eu falei, não, vou lá na casa do meu pai. Ah, seu pai mora lá? Tá. Não tava muito bem... Não tava bem legal, assim. Né? O clima. Daí a gente teve que voltar pra pista pra poder entrar nesse Morrinho 3, que era tipo uma favela. Né? Daí a gente falou, até aí tudo bem, ninguém vai ficar na casa. Vai ficar na praia. Sim. Ele falou que era perto da praia. Falei, tá bom, vamos lá. Daí a gente foi isso num carro. O carro não coube dentro da casa, né? Tá bom. não coube. Porque na garagem não tinha. A garagem dele tava ocupada com algumas tralhas, então o carro teve que ficar na rua. Tudo bem. E a gente tava em 5 pessoas, contando com ele 6. 6 pessoas também não coube dentro da casa. Um dormiu no carro. E isso pensando com os outros 4 me humilhando. E você queria vir aqui com 30 pessoas, filha da puta. O que a gente vai falar pra aquela galera agora? Não, eu falei, não, mas... Ele falou que tinha como. Daí eu cheguei com meu pai e falei, pai, você falou pra mim que dava pra vir com uma van. A gente não cabe um carro aqui dentro. Onde que a gente ia ficar? Ele, não, mas vocês vieram em novembro. Não tava planejado vir em dezembro? Ah! Porque ele ia construir um prédio, né? Ele ia ter um prédio. Ele ia fazer um sobrado. Pô, tava aqui com essas tralhas aqui, tudo que eu tô juntando pra fazer um sobrado. Você não viu esse buraco aqui que eu tô vendo? Era a base da casa. Puta que... Daí a gente voltou, eu humilhado, linchado. Falou pra todo mundo na escola, falou, não vai caber ninguém lá, cara. Não. E era coisa de 3 km da praia, não era tão perto da praia. Assim. Se pegasse um papelão e colocasse no morro, não dava pra chegar rápido. Não, não dava, não dava. Não era tão descida também. Essa é uma história de meu pai sonhador. Que achava que a casa dele cabia 30 pessoas. 30 pessoas. Sempre cabe mais um. E não coube 5, tudo bem. Tinha casa que, com o codinome Belina, né? Sempre cabe. Cabe alguém, cabe alguém. Cabe. Esse é papai. Esse é papai, mas tá bom. Uma história que é lenda na minha família, porque já devo ter comentado aí que eu tenho uma avó. Uma avó... Surda e louca, né? Um pouco perturbada, a mesma avó que ela era espectadora das cagadas vindo do meu irmão. Talvez por isso muito louca. Talvez, não, acho que ela já era louca antes. Porque quando ela tinha os filhos pequenos, uma coisa que ela gostava de fazer... era pegar todos os filhos pra passear. E onde que ela gostava de levar os filhos dela? Ah, no parque, no zoológico. No parque era um. Mas no parque era pra ver as outras crianças se divertindo. Porque ela não tinha dinheiro pra pagar o brinquedo pros filhos. Mas ela queria levar os filhos dela pra ver as outras crianças se divertindo. Existem felicidade na vida, filho. Olha lá. A vida não é dura. E uma das outras coisas que ela gostava de fazer também era levar os filhos, mas numa coisa muito específica, que era enterro de banho. Puta que pariu! Ela quer ensinar com a vida. Ela queria... Olha lá, aqueles filhos perderam a mãe, vocês querem perder a sua também? Era basicamente isso. Nossa! E os enterros antigamente eram aqueles que eram os velórios, né? Dentro da casa. Sim. E o caixão em cima da mesa, isso. Né? Então... ela ia lá na casa das pessoas, e às vezes nem podia conhecer, mas era uma mãe morta, levava os filhos pra falar. Tá passeando na rua, viu um enterro, um velório. É uma mãe aí, é uma mãe? É sua! Tem filho aí? Tem filho aí? Então, fala aqui pros meus, como que é? Como que é perder a mãe? Conta aí. É ruim, né? É ruim. Sua avó é uma sádica. É um dos detalhes da minha avó louca. Toda história que o Douglas conta da mãe dele, eu tenho vontade de ir na casa dela abraçar ela. Eu tenho dó da mãe dele, cara. Nossa. Esse aí é uma das lendas aí que correm da minha família, da minha avó. Lendas verdadeiras? Não, verdadeiras, né? Uns casos de família. Tem né? Quantos filhos são? Sua mãe? Eram seis, né? Igual a novela lá, né? Hoje tem cinco vivos aí. Sim, então vamos ver. Com seis crianças, ela ia pro velório. Sim. Nossa. Pra mostrar, né? Mas não ia procurar comida grátis. Não, talvez. Mas, um cafezinho. Mas era muito específico, era enterro de mãe, né? Que ela gostava disso. Senão seria qualquer velório, né? Então, ela queria mostrar pros filhos dela que mãe também morre. Ah, olha lá, aqueles filhos não obedeciam a mãe morreu. Pode ser. Pode ser isso. Eu também tenho uma história de vó. Ah, não é tudo possível. Começou com um telefonema na casa da minha mãe. A minha avó perguntando o que havia acontecido com a tampa do fogão dela. Ela não sabia o que tinha acontecido. Um mistério. Tava brava. A minha mãe estava trabalhando, ligou pro meu tio passar lá, dar uma olhada pra ver o que estava acontecendo. Meu tio chegou lá, as bocas do fogão acesas e nada de tampa, só aquele ferrinho na frente. Sim. Ela fechou a tampa do fogão com as chamas acesas. Todas ligadas. Todas ligadas. E aí aquele acrílico evaporou e sobrou só o ferro. Do fogão, e ela queria saber aonde tinha ido parar. Essa é a teoria. A tampa do fogão, é a teoria, né? Talvez tenha vendido. Talvez tenha vendido e falar, o que eu vou fazer agora? Ligar as bocas aqui, já sei. Queimar um pouquinho de plástico pra falar que foi o... Não sei se isso é real. Outro dia, minha mãe chega na casa da minha avó, toma um remédio, mãe. Não, então vai tomar o remédio da pressão. Ela já tava com bastante idade. Ela abriu um vidro de acetona pra tomar o remédio. Aí minha mãe pensou... É porque desce bem, né? Com acetona. Não dá mais pra ela ficar sozinha, né? Ela já tá fazendo coisas impressionantes, inusitadas. E ela foi morar lá na casa da minha mãe. E minha avó sempre fez permanente, é coisa de gente antiga, né? Fazer permanente. Só o que a Florinda fazia, a dona Florinda? Isso. Só que como ela já tava, assim, meio doidinha, ela não queria mais fazer. Só que ela estava com permanente no cabelo. Então o cabelo começou a crescer liso e aquela permanente se manteve. Então ficou parecendo meia. Oboso. Você já vê... Um palhaço. Você já vê que a infelicidade das mulheres é uma coisa antiga. Porque ela de cabelo liso quer fazer o quê? Deixar enrolado. Quer deixar enrolado. E quando tem cabelo enrolado, quer fazer o quê? Quer deixar liso. É. Entendeu? Então já mostrei desde socialmente. Desde os primórdios da humanidade, isso acontece. Então, ela tinha esse cabelo super bonito, né? Liso. E ela não deixava cortar. Então ficou essa belezura. Foi, parecido com o cabelo do Wesley. E eu dormia no mesmo quarto que ela, a gente dividia o quarto. Muito bem. E um dia eu briguei com meu pai e fui pra cama chorar. Sim. Cobri a minha cabeça pra chorar e lá fiquei. Quando eu me acalmei, senti aquele calor de ficar embaixo da coberta, eu tirei a coberta da cabeça e estava minha avó com aquele cabelo encostada no meu nariz. Tava um bozão na cara. Para saber da onde vinha aquele barulho. Você tá matando um preá embaixo? Já falei pra não matar preá na cama. Pega essa acetona aqui. Bebe isso aqui. Toma esse remedinho pra pressão aqui, ó. Você vai melhorar. Vou te fazer um chá aqui no meu fogão sem tampa. Não chora, menina, porque você tem esse cabelo feio. Não chora, não. Vamos usar permanente. Vou fazer a permanente. Foi um susto assim. assim que eu não esqueço jamais. O rosto da minha avó bem assim colado ao meu com aquele cabelo. Você gritou e ela chorou. Gritei também. E ela foi chorando pra cama, obviamente. Embaixo da coberta. Embaixo da coberta. E eu falava com ela e ela muito magoada, não respondia. Mas talvez aos meus pedidos. Mas de você desculpa. Gritou o quê? Velho, filha da puta! Bolso do demônio! Não, foi só um sai daqui! Ai, velho! Não tem trampa! Velho! Mas acetona! Acetona! Mal sabe ela que eu sou sonâmbula e tenho muitos pesadelos. Então essa imagem. E um dos pesadelos é com ela até hoje, pelo jeito. É que a sua avó gritando, vai malhado! Ocasionou, assim, muitas coisas. Teve um dia que eu tive um pesadelo. Só que nesse dia foi um pesadelo com crianças. Eu sou professora de educação infantil. Oh. Primeiramente, parabéns. Olha que sorte. Obrigada. Guerreira. Sim. Mas sempre tem uma vaga aí no São Vicente. Você quer mudar de profissão. No caso, eu quero aumentar sua renda. É. Vou pensar no assunto com carinho. Tá contadora, e pra contadora tá aí, né? Bom, e em um desses pesadelos com criança, eu sonhei que eu tava perseguindo, correndo atrás de uma criança. Então, eu levantei da cama, corri pela casa. E a minha avó queria saber o que eu estava fazendo. Só que até ela levantar da cama, eu já tinha ido e voltado várias vezes. 30 vezes. Porque eu corria até a sala, voltava, olhava embaixo da cama. Mulher corria virou até a sala, Isaim voltava. Bolt. E foi a primeira vez que eu fui acordada sonâmbula em pé. Então e fala também, que não pode. É. Mas, aí ela então me acordou. Temos uma prova viva que pode. Que pode. É. Eu assim cheguei na porta, depois de várias corridas dessa. Mas ela te acordou em pé. Você tava em pé. E aí eu tava em pé na porta, ela, Juliana, o que que você tá fazendo? Aí eu levantei, acordei assim, assustada, em pé, e olhei em pé. E de boa, você não caiu? Não. Não. Aí ela, o que que você tá fazendo? Eu, só fui no banheiro, vó. Ela, não foi não, você estava correndo como uma louca. Parece que bebeu minha acetona, Zé. E ela gritando na porta ali, enquanto ela tava correndo, a avó ali, vai malhado! Malhado! Pra quem não sabe, o Bozo torcia sempre pro malhado. Sim, sim. Mas... corrida de cavalo. Agora eu tenho uma dúvida sobre essa história. Quando você que é sonâmbulo e fez uma maratona durante a noite, você acorda cansada? Sim. É. Só que eu não sei, assim, nesse dia eu lembrei o sonho. Porque eu fui sua acordada avó falou, no meio disso. Falou que tava mas correndo. Geralmente eu não lembro. Daí o meu querido marido tem que contar. Principalmente quando sonha que tá no clube da luta. Eu preciso chutar o marido. É. Ou quando eu sonho com baratas e aranhas e grudo igual um gato assim, arrepiado no teto. Na verdade ela não tá sonhando com o clube da luta. Ela tá sonhando com... Que ela queria fazer? Bater em algumas crianças, né? Então sobra bicudo ali, pô. Lombriga. Lombriga. Tem que extravasar de algum jeito. É. Para não bater nas crianças. Sim. Seja sim. E para não bater realmente nas crianças, bate no marido. Bate tá no certo. Marido é gigante, aguenta porrada pra caramba. Fortão. Você que é grandão. Você que é gigantão. O quê? Conte aí, como... Eu vou desmistificar esse negócio de vó maluca. Porque sua avó não é maluca? Não, é a história da minha avó, do meu avô. Avô maluco? Vô maluco. Meu avô não é maluco. Não. Meu avô nunca foi maluco. Mas meu avô nunca me assustou. Nunca andou de roupa. Nunca traumatizou eu. Meu avô. não é maluco, só nunca andou de roupa. Era normal. É isso, normal. Quem não acha isso? Mas aí meu avô era uma criança velha. E aí ele ensinava os piores truques que a gente tinha na... que uma criança podia aprender. Por exemplo, tacar fogo em alguma coisa. Sim, sim. Ou usar um estilingue. Sim. Ou atirar feijãozinho com o caninho da antena. A melhor coisa. As melhores coisas. Mas você com o caninho da antena, você faz a zarabatana. É uma zarabatana. Ah, achei que era na entortada não, aqui. Não, na entortada. Aquelas antenas que eram espinho de peixe. Sim, ah, sim. Aí sim. Quebrava e fazia. Ah, daí ficava um caninho. Sim. Aí ele ensinava a gente, ó, você pode fazer isso. Pai. É, seu pai não vai ficar muito feliz porque não vai pegar mais o futebol, mas você vai ter uma zarabatana. E aí você taca nele. Ensinava essas loucuras. Minha avó, queria matar ele, minha mãe e meu pai também queriam matar ele, porque como já se viu ensinar essas coisas para as crianças? Sim, sim. Aí, dos episódios, a Zarabatana, ele que era a vítima, né? Que tomava feijãozada. Ele se arrependia. Até dizer chega. O estilingue que ele fazia pra gente atingiu o telhado do vizinho muitas vezes, ele teve que pagar o juiz. E o... as brincadeiras com fogo ou explosivos, né? Mudou de casa 7 vezes. Né? Sim. Quase queimou o quartinho no fundo. Isso aí minha avó ficou bem da vida. Eu não vou Bin Laden, eu não vou Bin Laden. Que era vizinho de uma casa de fogo. É, sim, sim. Tranquilo, tranquilo. Mas é uma história de voo diferente. É. Mas causava era muito problema de família, mas era... Era pelo vô. Era o vô. Era o vô. Eu queria se divertir. Meus netos tacar fogo na casa. Não dele. Vô menino. Era os, vô menino. Ele era os netos grandão. Eu falava, vou ensinar esses grandão aí. Já sou adulto pra brincar com os moleques com 5 anos já tinham 1,5 m. Vocês já são grandão. Pega um feijão ali. Pega um feijão enquanto eu subo no telhado pra quebrar o telhado. Isso causava muito problema. Assim, meu pai ficava doido com as coisas que ele ensinava pra gente. E você não pode proibir o vô de brincar com os netos. Não. Né? O vô sabe o que tá fazendo. Sabe o que tá fazendo. É. A pessoa, quem olha, fala, não, os com as crianças. Não, o cara tem 80 anos, se manteve vivo por 80 anos, o cara sabe. O cara tem lição de vida. Não, o cara sabe os atalhos da vida. Eu garanto que hoje isso faz falta pras crianças. É claro. Claro que faz. Eu tinha também o meu vô. Meu vô, mas ele também era meninão, mas ele fazia com que a gente caísse nas pegadinhas com ele, pra não cair na vida. Nossa. Então primeiro era ele que fazia a zoeira. O bullying começava com ele. Primeiro abusinho ali foi dele. Não. Primeira ele... pegada de balinha no bolso do tio dele. Pega a balinha no bolso do vô. Vai ver. Que é isso, mano? Parece um saco, mano. É um saco de balinha. É um saco de bolinha. Não vamos falar isso perto do Gabriel, que ele não sabe o que é isso. Tá. Não, meu avô, assim, eu sou de uma época que meio chocolate erguia. Sim. Não sei se vocês viveram essa época. Sim, claro. Então as crianças evitavam fazer as coisas com medo do meio chocolate. Falei assim, vai que cai. Vai que eu caio desse muro, não posso correr em cima do muro. Se eu cair, vai passar meio chocolate, vai arder. Sim, sim. Então, assim, mas meio chocolate curava tudo, né? O cara chegava, pô, ele tá, levou um tiro, deu médico, meio chocolate. Né? Não, e pra as avós era arnica. É. Passa arnica que resolve. Ou então minâncora. Minâncora, só que o cara levava um tiro e o cara falava, não, prefiro outro tiro do que mertiolate. Dá outro tiro. Tanto é que no Rambo ele prefere explodir o ferimento. Ele tinha mertiolate. Passar mertiolate. Mas o meu avô, muito sagaz, uma vez eu tava andando de bicicleta na frente de casa, caí, arranquei a tampa do joelho, mas eu tentei entrar escondido. Sim. Vai me passar mertiolate. Meu avô ali com mertiolate na mão. Disse, vamos passar um remédio nesse machucado aí. Eu falei, não, mertiolate arde demais. Eu não quero, tal, né? Eu falei, não, mas tem uma outra coisa aqui que não arde. Né? Eu falei, ah, o que é que não arde? Ele falou assim, tem aqui álcool. Né? Álcool 100%. O que que tem? Qual que é o problema das crianças que confiam demais num adulto? Porque ela acredita 100%. Sim, não, nem questiona. Ninguém questiona. Fala assim, álcool não arde. Beleza, então é álcool. Então, na sua cabeça não arde. Daí ele foi, pegou o álcool, colocou na tampinha e falou, põe você mesmo no machucado pra você ver que não vai arder. É. Virei de uma vez só. Sim. Nossa, cara. Eu senti a barba de Deus na hora. Eu gritando, ai, arde pra caramba. Ele, esse deve ser o que arde. Então eu fiquei pensando que existiria algum álcool que não arde. Sim, porque jamais você pensaria que seu avô mentiu. Exato. Toda vez ele tentava. Toda vez ele tentava com outro álcool. Com 17 anos descobri que todos ardiam. Mas tudo bem. Mas o seu avô te ajudou nessa, porque senão ia inflamar o machucado, tudo. Mas o avô tinha dessa, de fazer pegadinha com a gente, pra gente cair com ele e não na vida. Então... Tem uma outra história sua, né, do seu avô e da sua avó, parece, não tem? Do meu avô e da minha avó? É. Eu peguei eles fazendo sexo? Não, acho que não era isso. Puta, isso... Não. Não era mas essa. Não precisava ter mostrado foto, né? Passa pra vomitar. Não, acho que não era essa. Precisava ter mostrado um pôster. Não sei quem faz um pôster. O nisso. Título do filme, né? Que eles lançaram. Tudo bem, não, mas qual a história? Parece que sua avó, ela, quando ela ficou meio debilitada, ela não acreditava mais no seu avô. Ah, quando ela tava caduca. É. Sim, porque minha avó, ela teve Alzheimer. Então, teve épocas que ela não conhecia meu avô. Então, às vezes, ele ia dormir lá no quarto com ela. Ela, o que você tá fazendo aqui? Não, eu sou casada. Você é louco? Ele, não, mas eu sou seu marido. Que meu marido? Você é o primo do meu marido. Vem me enganar, não. E meu avô tinha que dormir na sala. Pô, ele tinha que dormir. Porque a minha avó não deixava. Minha avó é uma mulher direita. Não ia dormir com o primo do meu avô. Ah, lógico que não. Tá doido. E daí, por muito tempo, ela ficou com essa doença. Até ela morrer, no caso, né? E daí, ela até tinha dias que meu avô não podia. E o meu avô acordava muito cedo, às vezes saía pra comprar coisa no mercado e tal. Daí ela vinha, eu morava no fundo da casa deles. Ela vinha, ela me chamava: Wesley, seu avô não voltou até agora. Onde será que ele tá? Eu falei: não, mas ele tava, eu vi ele saindo. Não, aquele lá era o primo do seu avô. Não sei nem quando que vai embora esse cara. Né? Nunca faz nada aqui em casa. Não lava uma louça. Não faz nada. E seu avô que não chegou, onde tá o seu avô? Tá dormindo fora todo dia. Daí eu falei: não, mas é o avô. Que... Não, não é. Vocês que não conhecem seu avô? Ah, então não é, né? Então não vou discutir com a minha avó. Mas eu era o único que minha avó conhecia. Acho que era um trauma muito grande na vida dela. Sim, que... mas não tem como não reconhecer. Supera a doença. Com 5 anos ficou careca, né? Cabelo e com barba. É. Careca com barba, 5 anos. E carteira registrada. Mas esse podcast é um lixo. Não, não. É o lixo do lixo. Do meu avô também, né? Ele teve uma época que não reconhecia mais as pessoas, né? E uma vez ele foi receber visita de uns amigos dele. Um amigo dele era negro, né? Tudo bem. Só que meu avô não reconhecia mais ninguém. E o cara... O racismo veio à tona. Sim, o italianão criado na cultura do racismo. Né? A culpa não era dele. Só que esse cara não era amigo dele. Esse cara veio acompanhando os amigos dele, entendeu? Tudo esse bem. Cara foi lá e ficou assim de boa, sentou, mas nem ficou no quarto do meu avô ali, sentou perto da sala. E o meu avô, ele começou, teve uma época da vida dele ali, quando ele ficou totalmente caduco. Debilitado, ele gritava, xingava. Aí de repente ele mandava um, filha da puta! Filha da puta! Uhum. Aí, de repente, a gente conversando lá e o cara ali conversando com a gente, de repente ele mandou uma: preto, filha da puta! Mas na maldade mesmo ali. Aí você percebe com a situação, todo mundo sem graça. Até o cara, eu falei pro cara: pô, desculpa aí, né? Tenta explicar do cara. Não, tudo bem, eu entendo. Eles correram uma lágrima no cara. Sangue no cara. Não, e seu avô chega: Não, não tô louco, não. Tô louco, não, é filha da puta. É, meu momento de lucidez é esse. Aí é a família inteira querendo se enterrar. Mas não foi esse seu avô que também que só reconhecia o seu pai, né? Não, teve outro caso também, né? Ele recebeu uma visita dos filhos, né? Filhos de Francisco. Os filhos de Francisco. Nossa. E dos filhos dele também. Então, uma grande confraternização. Francisco era um amigo dele que tinha os filhos. Mas que não era preto. É, não, não. Senão ele xingava. Aí os filhos chegavam: seu João, o senhor lembra de mim? Ele falou: pô, não lembro. Não lembro. Os filhos? Os filhos chegavam: não lembro. E outro chegava: ô, pai, você lembra de mim? Não, cara, não lembro. E de repente meu pai tava ali acompanhando. Meu pai não é filho desse povo, é genro, né? Sim. Daí ele falou, daí os filhos dele: ih, desse aqui, colocando assim, né? Pra falar, achando que ele ia lembrar também. Ombro, assim, ih, desse aqui, você lembra? Ele falou: ah, você é meu genro Carlão, pô! Você acha que eu não vou lembrar do meu genro Carlão, pô? Quase um filho! É o filho que eu não tive! Eu sempre quis ter um filho no castigo. Não um homem igual esse. É. É boa. E outra vez, a minha avó cuidando dele, porque ele ficou completamente debilitado, ele não andava mais, né? ele só mexia o pescoço pra cima. E da minha avó cuidando dele, minha mãe, acho que estavam trocando roupa de cama, daí ele chamou minha mãe e falou, ó, queria que você falasse aqui pro dono da pensão, que essa moreninha, se referindo à minha avó, ela trabalha muito bem. Ela trabalha muito bem. Agradece ele. Queria reportar isso. Daí minha mãe, achando engraçado, ela falou, mas você sabe quem é essa mulher? Eu falei, não conheço, né? Falei, essa daí é sua esposa, né? Entendeu? Oh, menina, não brinca com isso. Brinca com menina uma... nem, essa é que é filha dele. Daí ela falou, e você sabe quem eu sou? Daí ele falou, não, nunca te vi. Ele falou, eu sou sua filha. Ele, Deus que me livre! Para com isso, eu não tenho filha desse tamanho, não. Eu reconheci o gênio, mas não reconheço a filha. Então, assim, ele teve vários lances, assim, de memória aqui. Que foram muito engraçados, assim, de não reconhecimento. Acho que dá pra ter boas piadas aí com isso. Com certeza. Mas, puxando aqui o gancho da... Puxando o ganso aqui. Eu gancho. Puxa, da nossa convidada sonâmbula. Na minha família, a gente tem um grave caso de sonambulismo, assim. Tipo, todos. Inclusive... Quando eles eram mais jovens, né, tinha dois quartos só. Cada quarto dormia todos os meninos e o outro todas as meninas. E não, tinha um tio meu que tinha um sonambulismo assim, hard, meu. Então ele acordava no meio da noite e deitava embaixo, né, da cama de outro irmão. Ah, ele levantava no meio. Ele levantava e deitava embaixo da cama dos outros. Antes dele dormia na beliche, e cara. E ficava chutando a cama por baixo. Ou então ele tirava a pessoa da cama pra deitar na cama. Esse tipo de coisa. E daí falavam que uma técnica pra ajudar a pessoa, né, que é sonâmbula era que... Anota aí, lombrega. Colocar um pano molhado do lado da cama. Dentro da boca, sufocando. E tampar com silver tape. Parece que resolve isso daí. Resolve todos os problemas. Talvez prender a respiração 10 minutos. Não sei. Mas colocar um pano molhado no pé da cama. Quando a pessoa fosse levantar, ela ia pisar no molhado e acordar. Sim. Simples. Achando que tá num rio, né? Eis que um belo dia meu tio levanta, pisa no pano molhado. Ou melhor, pisa e limpa o pé no pano molhado. Vai até o banheiro, liga o chuveiro, lava os pés e volta a dormir. Aê! Mas pelo menos ele nunca roubou ninguém. Deu certo. Não bateu ninguém. Não bateu ninguém, mas não acordou. Não. Até o pano molhado... Não funciona. Eu imagino que ele falou assim, pano molhado, eu lavo os pés e não acordo, filho da puta. Risca esse item aí. Não. Acho que o pano molhado dentro da boca funciona mais. Não, e mais recente, teve uma vez que a gente foi pra praia. Esse tio ainda, seu, é sonâmbulo ainda? É. E vivo também. Vivo também. É o Wesley. E lava os pés durante a noite? Provavelmente. Tanto. Mas uma vez a gente foi pra praia e a gente tava, sei lá, no 12º andar. Falou, acho que se alguém cair, morre, né? Talvez. E com três sonâmbulos juntos. Aí, que legal. Era uma confraternização de sonâmbulos durante a noite. Perigosa. É o congresso de sonâmbulos brasileiros. Normalmente, quando você vai pra praia, você pensa assim, você começa a brigar. Não, eu quero aquela cama no canto, eu quero dormir naquele quarto. Não, com a gente é diferente, né? Bom, eu durmo na frente da porta da sala, ou embaixo da janela do quarto. Sim. Eu na frente da porta da sacada era assim. Cada um no estratégico, por quê? E nenhum sonâmbulo assim. Se levantasse, ia pisar e a gente segurava. Então essa ou era empurrado. Ou empurrado, dependendo. Se for aquele tio seu que você não gosta, aquele que pergunta se você já tem pelo no saco. Não é passa, pisa, mas já vai, tio. Senão você for o pezinho. Não tá conseguindo, hein? Você já faz um impulso. Na hora que ele pisa, você já dispara a armadilha. A história que eu com o gigante valentão, que todos esperam. Né? É, todo mundo espera que o gigante seja machão. Valentão. Mas você era valentão? Na vida real, assim? Não, nunca fui. Não, você não era brigão, assim? Mas a única vez que eu tentei ser... Não deu certo. Não dei muito mal. Meu irmão mais novo, que é um... Ele não tinha noção quando era muito pequeno, ele gostava de arrumar encrenca na rua. Sim. Aí tudo bem, meu outro irmão, que também é um gigante, não estava em casa. Não, mas e se eu pensasse... Três gigantes. É, não, se eu... dois gigantes e um meio. E um meio, 1,90. E um que tem 2,5 só. 2,5. É o Marshall. Se eu tivesse dois filhos gigantes, dois irmãos gigantes, eu também ia arrumar encrenca na rua. Aí só tava eu, que era, sou do meio. O bunda mole. O bunda mole lá. E foi lá, arrumou encrenca com o moleque. Falei, beleza. Aí fui lá, comprei a briga, bati no moleque. Era bem menor que eu. Bateu e achou legal. agora vamos começar a usar isso. Nossa, mas é um filho da puta, né? Foi lá e bati no moleque. E bateu de cima pra baixo, né? No coco da criança. Foi só, foi lá no... Foi dando martelada ali. Rock 4, filho, só no... Ivan Drago aqui, ó. Ivan Drago. Enfiando prego na areia. É isso aí, ó. Ganhei a briga, vou pra casa. Óbvio, vou pra casa beber a água dos campeões. Deu um beijo nos punhos, deu um beijo. É, aí fiquei lá, sentado na garagem ali. Aí chegou o resto. Na cadeirinha do sofá, né? É. Só que o menino tinha amigos, né? Ah, sim. E aí ele foi lá, chamou um moleque muito mais velho que... Era a mesma estatura que eu, tinha 12 anos, mas eu era. Parecia que eu tinha 18. Mais dia, mas ele tinha mais experiência nas brigas. Tinha mais experiência na briga. Aí foi lá, ele ficou me provocando. Eu saí. Você falou, bati em um, bati em dois. Bati em dois, saí e fui bater nele. É, em teoria. Só que a hora que eu saí tinha mais. por essa você não esperava. Por essa eu não esperava. Esse meu irmão mais novo tava lá dentro, dormindo. Embaixo da cama, protegido. Causou toda a confusão. Aí eu saio pra bater nesse rapaz. Falei, eu acho que eu consigo bater nele. Bater no outro. É. Eu acho que eu consigo. Ela pediu assim, não. Quando você pesa? Ah, acho que eu consigo bater. Vamos ver. Fez os carros. Vai lá, dá um soco na porta, amassou. Ah, vou bater nesse cara. Resultado. É isso, aquela fora tinha 50 pessoas. Tinha mais dois lá. Ah, sim. Eu imagino que foi tipo a cena do Gulliver, né? Os caras mutuando. Jogando corda. Passando corda. Foi quase isso. Aí eu... Tive uma leve vantagem, porém eu tomei um golpe que me deixou no chão. Não, daí já é. Um chute no saco, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Tá mais um saco grande e saboroso. Quase desceu. Fiquei no chão, caído lá. O meu irmão mais novo nem sabe, nem lembra dessa história. Daí quem salvou foi meu outro irmão que chegou. Na hora. Olha só. E bateu nos caras ou não? Bateu nos caras. Mas é que dois gigantes também ninguém esperava, né? Não, mas o... Chegou o irmão dele mais velho, né? O Ike. Ike. Não, mas uma vez a gente foi jogar polo aquático, né? Contra o irmão do Lombriga, né? Que é o Frei, que esperamos ele num podcast aí. Ah, mas o Frei foi o que ajudou ou que provocou? Não, o Frei é mais velho. Ele que ajudou, ele que resolveu. Ele cara, pra gente parar o Frei no polo aquático, demora que a gente segurou ele em quatro. E ele simplesmente caminhou com a gente. E um dos quatro era ele. É, um dos quatro era o Lombriga. Então ele simplesmente caminhou, foi lá e fez o gol. Como se não tivesse acontecendo nada. Ah, deixa comigo. Então ele é o verdadeiro gigante. Não, mas eu imagino, quando ele falou, ele tomei um golpe que fui ao chão, imagina se ele caiu, tinha aqueles walkie-talkie assim, que tinha, né? Daí o irmão mais novo... Câmbio, rapaz, tá ali, mas tipo, já derrotou os caras. Ele tava embaixo da cama só esperando. Ele não, vamos precisar ativar o protocolo Frei. Daí nisso os caras lançam assim do espaço. Tipo um Hulk, né? Também igual o Thor, né? O Megazord. É. O pior é que eu nunca arrumei nenhuma confusão na vida. A única briga que eu me envolvi foi meu irmão que arrumou. Seu irmão mais novo ainda, mano. O baixinho, né? O baixinho. 2,10 metros. Tô pequeno. Falando de infância, minha mãe é uma lenda viva, né? Não. Isso é muito bonito. Dom Pedro, né? Sabendo que minha avó é esse Esse nível aí que eu contei. Não, sabendo que a avó é o Bozo. O Bozo da noite, o Bozo noturno. A neta é sonâmbula louca. A do o que meio, esperar da mãe? A do meio aí você vê que vai ter alguma coisa, não tem. Pois é. Minha mãe é portuguesa, né? Mas portuguesa, portuguesa mesmo? Portuguesa mesmo. Veio nasceu, de navio. Olha só. Veio... Bigode. Não, ela é linda. Não, mas bigode então mesmo, não tem nada a ver. Ela veio novinha pra cá. Ela veio com uns 3, 4 aninhos. Ah. Então sua avó ela... também era portuguesa. Também, também. A família toda. Não, e a minha mãe chegou aqui e tinha... Ela sofria muito preconceito por ser portuguesa. Porque, como vocês sabem, corre o boato que portugueses são burros. Não, eu nunca ouvi falar disso. Mas, e ela não tinha muitas amizades, porque... Ninguém pega. Quer ser amigo de um burro. Burrice pega. Lógico. Ah, as crianças falavam que era contagiosa era a burrice, contagioso. Né? O Wesley também nunca teve amigos. Então não podia andar junto porque se tornaria burro também. Sim. Só que a minha mãe, ela sempre foi, assim, muito competitiva. E ela queria provar que ela não era burra. Tá certo ela. É isso aí. Ela queria ter a prova viva. Exato. De que ela era mais esperta. Vou fazer um exame, ela falou. Não, mais ou menos isso. Ah, é? Ela saía pelas lixeiras do bairro. E deixava pichado Pitágoras. O teorema de Pitágoras pichado ali. Não, aqui, ela procurava latas de Nescau, porque nem isso ela tinha na casa dela. Não tinha brinquedo, então tinha muito tempo para... matutar as peripécias. Na verdade, só consome Nescau que tem amigos. É, sim. Então, não. Então ela arrumava as latas de Nescau e ela e uma grande amiga dela, de pequena, faziam cocô dentro da lata. Porra. De Nescau. Olha só. Claro, por que não? Você não tem brinquedo. Ah, mas eu faria. Você quer provar que você é esperto. É. Não, eu faria. Eu e faria. Na garrafa é muito pequeno, velho. Deve ter alguma lógica, mas você tem que lembrar que a latona de Nescau antiga era grande. Era assim, lata larga. Era larga, dava pra fazer um belo cocô ali dentro. Uma bitola larga. É. E a intenção era fazer um belo cocô, sim. Porque esse cocô ia ser muito bem utilizado, sim, pela minha mãe. Vai ter uma lógica. Sim. Gente. Sim. A rua de terra, naquela época, e ela sabia que tinha uma moça que trabalhava na fábrica que todos os dias passava pela rua. Muito bem. Então, ela fazia o cocô na lata, colocava o cocô onde ela sabia que a moça ia passar e cobria de terra. E certo. Ficava atrás do portão, espiando... Mas pra pessoa enfiar o pé na lata, machucar não, e ainda pisar na merda. A lata era lata. Só o recipiente. Ah, ela cobria a merda. Ah, ela cobria o cocô pra pessoa pisar no cocô. Ela fazia um campo minado de merda. Só que qual era a graça? É que ela... sabia onde a moça ia pisar. Então ela, a esperteza era saber sempre aonde que ela ia passar e aonde ela ia pisar. Porque a moça tinha um toque que ela tinha que pisar no mesmo lugar todo dia. Tá? Na mesma merda. Mas segundo a minha mãe, assim, elas morriam de rir, né? Porque a moça te falava filha da puta pra cima, né? Quando pisava. Todo lá, dia pisava. Merda de gente! E no outro eu conheço dia, o rosto, eu conheço. E minha mãe falava. Minha mãe fala assim... Perceba como eu era esperta. Vamos eu ver. Sabia que no outro dia ela ia passar do outro lado. Porque ela pisou na merda aquele porque lado. Ela pisou ali. Mas ela sempre acertava. E ela sempre acertava. Ela só veio então esperta ela, mesmo. Então ela tem até hoje que ela provou que de burra ela não tem nada. Acho que a população inteira brasileira. Não. Que de burra ela não tem nada. Realmente. Porque todos os dias ela acertava onde a moça... Você sabe que essa história tem lógica alguma, né? Mas talvez essa moça que pisasse na merda também era portuguesa. Não, talvez essa moça, ela pensasse assim, nossa, estou mexendo com alguém com gênio do crime. Essa pessoa é muito esperta, ela sabe onde vai pisar. E que caga muito. E pior que num lugar, né? Ela sempre tá um passo à minha frente, né? E esse passo que ela está à minha frente, ela deixa coberta pra pisar. E pensando que ela tá no asfalto e tem um montinho de areia no asfalto, ela pisa no monte de areia. Ah, era de terra. Não, ah, vai, mas boa. Teve uma vez que a minha mãe conta que a moça foi reclamar. Mas ela sabe. Na prefeitura, né, cara? Mas, provavelmente... Asfalto essa merda. Provavelmente ela ouvia minha mãe rindo atrás da porta, né? É, cara, e foi aí, ela que fez, né, cocô aqui. Aí ela foi reclamar com a minha avó e minha mãe já ficou imaginando a surra que ela ia tomar, a né? Sua mãe inteligentíssima gritava, pisou na minha merda! Rua do Lírio 22. Sou eu, não sou burra não, meu. Eu que caguei aí pra você pisar. E faz assinatura. E amanhã você vai pisar de novo. Amanhã eu vou pôr em outro lugar, você vai pisar. Entrava na mente, né? Mas por que em vez dela colocar pra pisar, já não jogava na porta da pessoa? Já, então. Já zoava melhor, já. Não, mas ela queria provar que era esperta, saber de onde a pessoa... Fazendo armadilha. Mas essa, essa questão de... Porque ela achou um padrão no andar da mulher. Sim. Pra quem não conhece, a mãe da Jo é a buscadora de padrões universais. Sim. Mas, por exemplo, ela é uma pessoa que tenta achar um padrão nos números sorteados na Mega Sena. Ah, isso é verdade. Então, assim, ela estuda os números... Ela anota todos os números que saem, daí ela monta uma tabela e ela olha, por exemplo, o número 1 saiu quantas vezes em tanto tempo? Ela busca padrões universais. Mas ela já ganhou 7 vezes. Será que eu posso revelar? Será que eu posso revelar para as pessoas o Kinder Ovo? Pode. Claro. A minha mãe, eu tenho várias coleções completas de Kinder Ovo, porque a minha mãe descobriu o código... Do brinquedo? Do brinquedo na embalagem. Sensacional. Sim. Sensacional. Ela busca padrões. Por isso eu acredito na esperteza. É. Acredito que realmente ela comprovou. Enquanto... O que falta ela é apostar na Mega Sena, porque o padrão ela tem. Enquanto muitos tentavam colecionar Kinder Ovo e viu repetido, a Jo não tirava os repetidos. Porque não, a mãe isso dela, foi magnífico. A mãe dela achou padrão. E pensar que na época o Kinder Ovo era um real. Sim. Não era 10 mil reais igual hoje. Agora você tanto paga prestação. Tanto é que a mãe dela ganhou 7 vezes na Mega Sena, mas gastou tudo nos Kinder Ovos. Né? Então foram elas por ou elas. Ou comprando lata de Nescau pra jogar merda na e não pagando pessoas pra que pagar. Ela não apanhou. A minha avó ficou orgulhosa. Mas eu teria orgulho de uma filha assim também. Orgulhosa! Mas e o medo da avó dela de chegar pra apanhar e pisar na merda? A minha mãe, se ela for me bater, ela vai pisar aqui. Uma roda de terra, assim. Aquela derrapada, daquela derrapada. E escapa. Uma roda de terra. Passa merda no corpo, quero ver se ela... Não sou esperta. Bate em mim sem sujar de merda. Dá uma mangueirada. E se alguém se interessar, os códigos do Kinder Ovo continuam até hoje. Não. Pode, mas não revele mais que isso. Não revele mais que isso, porque senão... Senão o Kinder Ovo vai mudar os códigos. Mas... Sua mãe vai levar mais 2 horas pra pegar o padrão. Exato. Não certo. Mas ela busca o padrão de tudo, né? Ela tem um livro lá com os padrões que ela busca, né? Mas ela faz algumas tentativas frustradas também. Ah, sim, como, por exemplo, ela tem manias... Nem sempre. Eu duvido que ela todo dia acertava. Né? A mulher pisava, por exemplo. Provavelmente. Mas na história dela lendária, sim, né? Sim. Claro. Mas ela tem também uma mania, assim. Se ela fez uma... Ela faz uma famosa salada de alface com manga. Se ela gostou dessa salada com manga, você vai comer essa salada com manga o ano todo. Ah, mas que é um padrão. Porque é o bom. Se é gostoso, por que, que você vai comer? Porque não salada? É gostoso todos os dias, todas as horas da sua vida. Então ela encana com certos. Mas ela pode ver com certas coisas e ela mantém isso por muito tempo. Mas que a pessoa que comeu essa salada de manga em janeiro não vai ser a mesma pessoa em dezembro, nem a mesma felicidade. Né? Que comeu o ano inteiro salada com manga e alface. A primeira vez que você come, olha que exótico. Mas esse fator humano não entra dentro dos padrões. Não, exato. Você tem uma... Sim, é verdade. Agora, a história que eu tenho pra contar precisa de uma música. Não, pô. Música triste. Você quer uma música triste? Essa daqui? Foi pobre na minha família. Porém grandes. Nunca faltou comida para deixar a gente crescido. Não é que era pobre, que tinha uma. Era, ganhava normal, mas pra alimentar três gigantes. Tem que vender um carro por ano. Tornava-se pobre mediante a proporção. E fazia plantação de bambu pra alimentar as crianças. Meu avô era um dos mais ricos do Brasil. É, então. Os netos acabaram. Faliu. Levaram desgraça. São chamados de gafanhotos. É. Mas a história. Em um ano dessa, da minha vida, a gente passou, acho que a pior época, assim, de alimentação, vamos dizer assim. A gente tinha muita dificuldade de comprar comida, era caro, a gente tava conversando isso ontem. Você comia aquelas coisas alternativas que hoje acho que nem sei se as crianças experimentam, comer um bucho, comer uma moela de frango. Mas era o que dava pra comprar. Sim, na época. Mas a gente ficou tão pobre nesse período que não dava pra comprar nada, né? Dava... A gente tinha que criar o que a gente comia. Então a gente tinha uma criação de frango, que a gente comia os ovos, cansou de comer ovo, o Frei acho que não consegue nem ver ovo. Cansou de comer ovo, comeu frango. Comeu o frango, quando era data especial, aniversário de um dos gigantes. Então os gigantes comiam carne crua pra não quebrar a casa. Fazia uma oferenda lá. A mãe no quintal ali comprando. Os vizinhos, né? Por favor, não quebre minha casa. Não pule corda os três juntos, por favor. Aí a gente foi morar no ferro velho, que era o que dava pra gente morar ali, pra dar só um bom serviço lá. A gente criava frango pra comer ovo, frango de vez em quando, e criava coelhos. Os pra coelhos, também comer ovo de chocolate. Ovo de chocolate na Páscoa, que é tradicional. Todo mundo sabe que é o coelho que bota ovos. De chocolate. Mas o do Kinder Ovo também? Depende da espécie do coelho. Exato. Aí na verdade são lebres. Sim. Preadas. São preadas. E aí a criação de coelhos era grande, a gente tinha todo no controle. De vez em quando ia coelhos para abate, a gente ficava com alguns e tal. E aí também tinha, quando nascia os coelhos pequenos, a gente pegava, eu tinha o costume de, eu cuidava bastante dos animais lá, dos patos, tinha pato também, frango e tudo. E eu me apegava muito aos bichinhos. Daí tinha um dos coelhos, que era um branquinho, com as orelhas cinzas, assim. Gostava muito dele e ficava muito em casa. E ele cresceu, eu falei pra minha mãe, ó, o coelho que tá no número 1, que era, as casinhas eram todas numeradas lá, esse aqui é o meu coelho. Meu coelho. My rabbit, my rabbit. Ele ficava comigo lá, inclusive, ele era um dos machos lá que faziam a apropriação e a gente vendia. Entenda, os filhotes. 20 a cada 15 dias. Ele era o mais bonito lá, o mais saudável. O cara era o macho, o coelhão gigantão. Criado na casa ali e tal, era bem alimentado, tratado diferente. Só que em um almoço de feriado, assim... Controle suas lágrimas. Pra ser mais sincero, Páscoa. Acredito que seja Páscoa. Puta, nas Páscoa. Puta. Aí a gente mandou matar um dos patos. Os patos eu não tinha amor, porque quando eles cresceram, eles viraram patos gigantes e fedorentos. Eu não me importava com eles. Sim. Mas o coelho eu sempre ia lá, mesmo não levando ele pra casa, porque ele ficou meio revoltado depois de um tempo. Ele fica, os coelhos machos. Tudo ele queria acasalar. Tudo ele com meu pé, com meus dedos. Com o seu irmão menor? Com o meu irmão menor. Talvez. E aí a gente parou de levar ele pra casa. E aí, como a gente ia fazer o almoço, ia vir a família toda, família grande, matou um frango, o pato e tinha o coelho. Só que o coelho não era a gente que matava, a gente não conseguia matar. A gente tinha um carinho pelos coelhos. Só vendia, sim, mas não sabia o que ia acontecer com os coelhos. Se o cara ia matar, sim, não ia matar. Aí a gente falou pro... Minha mãe falou, vou fazer um coelho assado. Beleza, faz um coelho. Daí meu padre falou, vou chamar o cara lá que mata o coelho. Ele pegava dois, matava um e entregava um limpo pra gente. E aí ele pegou meu coelho. E levou meu coelho junto com o outro. E a gente comeu o coelho no feriado. Quando acabou o feriado, cadê meu coelho? Cadê meu coelho? Como ele chamava? Cadê o nome? Cadê? Era Fofinho. Fofinho. Cadê vou o... brincar com o Fofinho. É, vou acasalar o Fofinho um pouco com o meu pé aqui. Ele gosta muito dessa brincadeira. Vou mostrar a foto do nosso almoço aqui com o Fofinho. Nossa, sabia ele que estava na foto. Exato. Estava um pouco corado. É, bronzeado. Mas é uma história. Hoje eu dou muita risada disso. Eu não lembro. Na meu época, chorou. Meu irmão que lembra se eu fiquei triste ou não, ele conta bastante essa, nossa, essa história. Então você foi o cara que comeu o próprio animal de estimação, cara. Mas na inocência. Não, típico, não. Típico de um gigante. É. Típico de um gigante. E de um chinês que come seu cachorrinho. Mas você sendo um gigante e tendo patos na sua casa, tinha alguma que botava ovos de ouro? Não tinha. Não, porque são gansos que botam ovos de ouro. É, gansos que botam ovos de ouro? Sim, eu devia ter. Então vamos mudar a pergunta. Ganso! Mas antes! Ah! É chegado o momento! Aquele momento que todo ouvinte espera, o momento que os visitantes brilham. É chegada a hora da pergunta polêmica! Ah! E temos aqui eles. Dois gigantes, um casal de gigantes. Então, duas perguntas. Sim, mas que não necessariamente seja um gigante. Não. Pode ser pergunta sucinta. É, sim. Pode ser qualquer um. É. Desde que seja polêmica. Então, temos eles aqui. Lucas Nobriga e Juliana Nobriga também. Vamos começar por Juliana, que está aqui falando, deixa eu perguntar. Perdeu o pecado, levantando as duas mãos. É, deixa eu. Juliana, qual é a pergunta polêmica? Como fã, né? Ah. Não me faça chorar. Já ouviu mais de um inteiro, não? Claro. E não vomitou? Todos. Ouviu todos? Pô, todos? Nossa. Nem o Wesley Zop ouviu todos. Nem eu ouvi. A pergunta tem relação a isso. Ótimo. Bom, como a gente sabe, depois de gravar, vocês editam o podcast e tal. E provavelmente vocês, ou espero que vocês, se ouçam. Sim. A minha pergunta é, enquanto vocês se ouvem, vocês já se sentiram encabulados ou já aconteceu alguma coisa assim? Então Wesley pode começar respondendo. Sim, todas as vezes. Eu sinto auto-vergonha alheia. Auto-vergonha alheia. Sim, todas, sem exceção. Não teve nenhuma vez que eu escutei e falei, pô, foi totalmente da hora não. Mas você escutou vergonha. Sozinho ou já aconteceu alguma não, coisa? Não, sempre sozinha por questão da vergonha alheia. Mas alguma história que você falou, não, essa foi demais, não, essa passei dos limites e fiquei não, com não, vergonha. Não, passar dos limites não, mas... Não, limites da vergonha. Ah, da vergonha, tá. Eu sei que tem uma específica que o Wesley ouve sempre e fica com muita vergonha, que é a da bolacha no telhado. Ah, não, mas essa é porque é excessivamente burro. O cara é excessivamente burro. Imagino eu que está no programa de gala ali, não, estamos aqui com essa pessoa ímpar, daí chegou o Wesley, vou tacar você no telhado! Ímpar não! Ímpar não quer necessariamente dizer que é a única pessoa, pode ser sete iguais a ela. Não, todas as vezes tenho auto-vergonha alheia. Tudo bem. E você, Gabriel Osmar? Eu nunca tive vergonha alheia, porque eu falei aquilo, tá registrado, é verdade. É verdade, aquele... E foda-se. E toda vez eu dou risada das piadas que a gente faz. Então você sente orgulho? Sinto orgulho. Alto orgulho alheio. Entendi. Talvez sim. Difícil. Talvez eu tenha vergonha agora disso que o Wesley falou. Acho que uma das histórias que me deixa encabulado, que eu penso, a gente falou antes hoje, foi do Ozola, quando o Porquinho contou a história do Ozola, me deixou perturbado. Ozola boreado. Pra quem não ouviu, bizarrices do trabalho. História. Você ficou com auto-perturbação ali. Exato. É uma história que eu falei, putz. Tá, fiquei com peso na consciência de casos como os olhos e tira. Mas e você, Lombriga? Você já ficou com alguma vergonha alheia de ouvir os episódios? Todos, né? Tá. Sempre. Alguém que tá junto comigo aqui. Eu chego até a baixar o som, porque de medo do vizinho escutar. Olha que tipo de coisa que ele ouve aqui. Mas ao mesmo tempo o vizinho está escutando chorume também. Mas a minha pergunta foi porque já aconteceu uma coisa comigo ouvindo o podcast. Sim, um grande prazer. Dor de barriga. Porque eu sempre assim, escuto vocês fazendo algum serviço de casa. Ela não, a gente louça, não faz serviço de casa. Eu sempre. Não, ela escuta a gente fazendo serviço. Eu escuto vocês. Olha, louco, tá me perseguindo. Lavando louça. Eu sempre saio. Sempre saio de casa atrasada, assim, correndo pra ir pro trabalho. E eu queria terminar. De ouvir. Sim. E como eu estava atrasada, eu não peguei o fone. Eu saí com o celular ligado. Alto. Pelo condomínio, pra eu ouvir. Pô. E quando eu estava no meio do caminho... Quatro apartamentos. Simplesmente, assim, aquela chamada. Que cheiro de bosta! É, a chamada não é muito mesmo. Passando uma veia bunduda. Perto do apartamento da freira. Puta, que... Fiquei muito envergonhada e resolvi desligar e ouvir mais tarde. No elevador com a galera ali. Mas que cheiro de bosta! Puta, cheiro de bosta! Tá na hora da segunda pergunta pro Leo. Dois convidados. Duas perguntas. Bom... Eu tenho uma pergunta polêmica. Quando eu era criança, eu tinha pensamentos loucos. Homoafetivos. Não. O pensamento meu, eu já vou responder a pergunta. Minha pergunta é se vocês tinham um pensamento como esse. Acompanhe o raciocínio. Caramba. Eu, quando estava sozinho, eu imaginava, eu pensava... Um pornozinho. Não, tá? Eu era muito novo. Você banhado em mel com o padre. Que pariu. Não, nunca tinha. Quem nunca pensou isso? Mas eu tinha o seguinte pensamento. Na minha cabeça eu me perguntava, por que eu não consigo ver o que o Douglas está vendo agora? Ele não está perto de mim, mas eu queria saber o que ele está vendo para saber o que ele está fazendo. Um exemplo, o Douglas ou sempre é o Douglas que você pensa? Não, era outra pessoa. Eu tinha um pensamento que era o seguinte, se a casa estivesse de ponta cabeça ia ser legal, porque ia ter muretas pra eu pular, por causa do batente da porta, né? Sim. O pessoal coloca umas muretas no teto, não sei como chama isso, Gabriel. Tudo bem. Como que chama isso? Eu não vou nem responder essa pergunta. Tudo bem. E ia ter as lâmpadas no chão. Aí eu pensava que o cara deveria ter construído a casa de ponta cabeça. Ia ser muito mais divertido. É, mano, era um tipo de pensamento que assim. Não, tudo bem, tudo bem. Louco. É, pensamento louco. Então, não só de criança, como também até hoje, tem certas palavras que me lembram outras palavras não necessariamente rimadas. Por exemplo, falou acetona, até que ela falou aqui. Você lembra de bucetona? Eu lembro de... Todo mundo é isso. Eu lembro de azeitona. Ah, tá. Você, vamos falar sobre um assunto. Acho que o gosto é parecido. Então, vamos falar sobre um assunto. Presunto. Nossa. Gabriela, eu vou dizer, conhece a Gabriela? Groselha. São coisas automáticas na minha cabeça, são automáticas. Se alguém falar assim, como você chama? Gabriela. O que você tá pensando mesmo? Groselha. Eu tô pensando em groselha. É automático. Tem muitas palavras. São pensamentos loucos. São muitas palavras que acontecem isso, que tem essa relação automática. Aí que tá. Acetona me lembra azeitona. E azeitona não lembra acetona, lembra Maria Fedida. O pessoal fala, você quer uma pizza com azeitona? Maria Fedida. Puta. Não, isso que azeitona. Parece. Não tem, não tem. Não tem necessariamente que rimar. É o que relaciona, o que parece na minha cabeça. Por isso nunca passou nenhum teste de lógica na vida dele. Nunca. E você, Gabriel Osbar? Não, uma das coisas que eu tinha o pensamento, mas já foi até revelado aqui, mas vou lembrar, era que quando eu estivesse assistindo a TV, se eu desligasse ela, ela ficava pausada. Ela pausava, é verdade. Ah. E que episódio foi esse? Traumas de infância? Traumas de infância. E toda vez que eu ia no banheiro, que eu tava assistindo a TV, eu desligava, ia no banheiro, e quando eu voltava, não tava. Mas você tirava a antena também, né? Tirava a antena. Porque se não recebe o sinal, não dá pra rodar. Exato, exato. E se não tivesse passando aquilo onde você literalmente pausou, é porque outra pessoa ligou a TV enquanto você tava lá. Algum pilantra. Eu, nessa mesma linha, eu pensava como a pessoa ficava pequena pra ficar dentro da televisão. Como que ela era diminuída pra ela estar lá dentro da TV. Então essa foi a pergunta polêmica. Muito polêmica esses gigantes. Muito, muito. Não, eu fiquei meio... Suei frio ali, naquela pausa da Juliana ali. Eu dei uma... Confesso que eu até fiquei sem respirar, porque... Foi uma pergunta familiar polêmica. Exato, exato. Agora chegado ao fim, mais um episódio desse podcast que é maravilhoso. Que é, alguns têm auto-vergonha alheia simultânea. Sim, só por fazer parte do podcast. Sim, já sim. Auto-vergonha alheia. Outros têm muito orgulho. Auto-orgulho alheio. Auto-orgulho alheio consecutivo. Ok. Bilateral. Bilateral ou não? Monolateral, só tem uma bola. Não vem falar em bi aqui, não. E outros são gigantes e só se importam em gigantear por aí. Matar, mover e conquistar. E pisar nos pequenos. Chegar no mundo deles através de pés de feijão gigante. Pode ser. E nunca entendi essa lógica também, mas tá aí as mitologias dos gigantes, né? Então eu queria agradecer a presença deles, o casal de gigantes, Lombriga e Juliana Lombriga. Dei seu tchau aí pra galera, seu alô. Diga agora o momento que vocês dizem quanto vocês gostaram de participar. É pra dizer. Okay. Tem que falar que gostou. É. Fiquei feliz, o Wesley tá me ameaçando com um revólver. Tudo bem. Sim. Muito obrigado pelo convite. E até uma próxima aí. Se o podcast durar até lá. Tomara que não. Daqui 10 anos. Daqui 10 anos. Eu também quero agradecer como fã. Adorei participar. Uma lágrima. Ficou nervosa? Fiquei nervosa com a pergunta polêmica. Sim. Foi difícil. É porque é difícil você chegar aqui um estudo, porque todo mundo pensa o quê? Que é caseiro esse podcast. Só não vê a produção por trás, pesado estúdio. 50 funcionários pra fazer isso aqui dar certo. Verdade. Cada um ganhando 10 mil por mês aqui. Não tá fácil, gente. Não tá fácil. Gostei muito, muito obrigado. Voltaria de novo ou não? Claro, quando convidarem. Aí. Droga. E pra finalizar, ele aqui então, que sabe tudo e mais um pouco, Wesley Zop, diga aí pra galera que quer nos curtir no Face, o que elas devem fazer? Curtir. Mas como elas fazem? Apertando o botão. Entrando em facebook.com/lixo do lixo. E aí, o que mais? Pai? Daí entra na página, curte a página e segue as postagens. Vai ter mais postagens lá ou não? Sempre tem postagem. Sempre tem. E também de vez em quando é bom compartilhar os episódios. Compartilhe os episódios. Compartilhe os episódios. E posso recomendar? Não escutem sem o fone. Posso recomendar? Não escutem, né? Mas se quiser escutar, use um fone. É, sim. E repita aí qual é o Facebook, Wesley. facebook.com/lixo do lixo. Tem no Twitter também? Tem no Twitter. Fala pra nós. @néctardolixo. Como? Néctar do lixo. Ah, muito chique. E você falou néctar do lixo e pensou em quê? Ah, não, eu esqueci, eu só penso. Eu pensei em manga, Gabriel Asbar, o loirão de uma bola só. Isso. Porém, uma bola azul ele tem. Sim. Gangrena é assim, né? Acho que é um fungo, alguma coisa assim. Mas, diga lá, as pessoas que, assim como o Leandro, querem mandar um e-mail pra gente, mandem pra onde? Vou mandar para autocríticas@chorume.com.br. Lembrando que esse chorume é com X, né? Sim. E tem um X de xixo. Sim. Repita de novo aí o e-mail para nós. autocríticas@chorume.com.br. Então você que quer entrar em contato, xingar a gente, falar pra gente, pelo amor de Deus, para de fazer esse lixo do lixo que vocês fazem aí. Ou elogiar, assim como o Leandro, me emocionou. Sim. Me emocionou. Choramos bavários, licores anais de menta. Para aqueles que quiserem entrar em contato, tá o e-mail aí, autocríticas@chorume.com.br, ou as mensagens do Face lá, facebook.com/lixo do lixo. Obrigado por terem ouvido, até a próxima semana, tchau!